Ahí va el primer paso. Do 4065, chame Recife, 251, alterno 3325, bom fim de semana. 251, 3325, bom fim de semana. Zero sete, 2000 pés, livre ele é. Forma nacional, baixar e travar. Tudo bem, quadrado nacional, 807. Partindo para prosseguir o Xanel 634. Autorizado, ingresso no passo 3, 66 no passo. Estou seguindo até o gate 05. Gate 05, Xanel 634. Azul 4462, prossegue até o 09. Autorizado, prosseguir para o 09. Azul 4402. Salvador, boa tarde, é porque é o 021, runway vacated. 021, taxi via Alpha Kilo, Apron 3, to gate 11. Alpha Kilo, Apron 3, to gate 11, é Portugal 021. Do Papa Vito vai observar a situação de 12 para 1 hora, 5 milhas, um Boeing 738, cruzando 3 mil pés, em descida para aproximação a Salvador. Zero para Natal, está autorizada via Golfo 677, decola 10, curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5047, controle 120, décima 8. Golfo 677, portando no 444, militar, livre, acionar o Chimitax. Para 2000 pés, com 2019, 5491 no livre LS. Informe na final, baixar e travar. 2019, livre LS, 5491. Localizador, a gol 1807. 1807, complete LS, chame Torre, 1895, boa tarde. Torre, 189, gol 1807. No 341, contato radar, suba 150, saída PUCA. 341, 150, saída PUCA. Salvador, voo no 396, comprovação Quebec, perdeu o contato com o Recife. Ok, no 396, identifique, chega da Mares, 0050. 050, voo no 396. só um minuto, Fox. Funcionamento por ponto e risco, corrente 01. Papá Romeu, Oscar Mike Tango, prossiga. O Oscar Mike Tango decolado de Salvador, chega a Aracaju, levantando 500 pés de sucesso. Gente, Oscar Mike Tango, mantendo 500 pés, linha ali eleitoral norte. Reporte, Vinando CTR Salvador, Oscar Mike Tango. Portaralho, Vinando CTR Salvador, Oscar Mike Tango. Estacionado 0260, posição normal. Autorizado, meu pé. O Oscar Mike Tango. Aqui recebendo para Bill. Oscar Mike Tango chamará em CTR. Falou. Escuta aguardando o meu 49, número 2. Salvador? Afirma aqui vocês, filha da rota, para. Eu me torno no 895. 1895, grátis. LS 5491, né? 5491, chame torre no 895, boa tarde. 895, boa. Identifique, chegada é a Bonf, desça para 4 mil pés com 2019. 4 mil com 2019. Bonf autorizado. Bonf. Metrô no 019, bom voo, posterão no 444. Boa noite, 07. 07, boa tarde, via Alfa, pode para a esquerda, filho, taxa via parte 3, parte principal vai prosseguir para o portão 62. Aqui vai ser Alfa, filho, parte 3, e depois vai para o 62. Tem um ativo. Aí que estamos, Salvador. Chamei sim, por gentileza, chamar de pouso em Aracaju. Chamar de pouso em Aracaju, é o 0923. Grato. Desça para 2000 pés, 2019, livre LS X-Ray. 2019, livre X-Ray. Conda. voo no 396, reduza para 200 nós. Confirma 1596 ou 396? Voo no 396, reduza para 200 nós, desça para 2000 pés com 1019. 2000 pés, 1019, reduzido para 210 nós. 210, tá bom. Escuta cópia. Por 649, quanto o nível de dado pneu? Roda 22, completa LF, chame turno no 895. 1895. Voo no 396, livre LF, informe na final, baixar trabalho. Livre LF vai reportar. Voo no 396. Decola da 1-0, com curva à direita, após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa, aciona 5472 e controle 120 decimal 8. Para o cruzamento Olimpo 01. Paulo Salvador, Trip 5627, já possui nossa autorização. 7 jornal, Papa 230 para o 200, Papa Romeu. 5 jornal, aguarde. O Papa Romeu Charlie, não dispõe de nenhum dado do seu plano, o senhor apresentou o plano de voo em Guantanamo? Caju, pois a Puca Jamo e apoio direto na Caju. Aciona 5064, controle 120, decimal 8. Pouso Salvador Aracaju, 150, Golfo 677, curva esquerda, Porto, Pucca, Jamo, 5064, Francon 20108, controle 35627. 5627, me pronto, pushback. Para a próxima, 5627. Vai para Vitória, no Espírito Santo. Decolou e vai para Vitória, 9 era pouso. Muito grato pela informação, o Papá Romeu Charlie. Qual o seu nível solicitado? Ok, suba inicialmente para 145 condições visuais. O guarda de planação concentra Recife para subir ao 380. Webjet 5729, identifique, chegada Bonf. Desça para 4.000, quase são 5.000 pés, 19. Sobre 19, na 3.000, sobre 19. Sobre 19, LS, na 3.000. Como é que é Beck de Cairu para Salvador, tá passando o através de Veracruz, o Brasil saiu do Veracruz, na Flor de Paris. Ok, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, 1500 pés, via corredor, se informe, passando Paris. 396 da Gol, chame Torre, 1895. 1895, obrigado. Oscar Maitanco, frequência livre, André está na terminal Aracaju, frequência daquele controle 1203, tenha uma boa tarde. Romeu Charlie, poderia confirmar o tipo do equipamento? Papá Romeu mais de um no primeiro. Graças. De 2107, desce inicialmente para 2500 pés, ajuste 1019, livre LS X-Ray, informe na sala. O 3217 é autorizado 2500, está livre a gestão em pelo? Livre restrição em pelos, sua restrição 2500 devido à aeronave no corredor visual 1500 pés. Ok, quanto possível, Duna? Pode voar, Duna. Duna 2500, obrigado, amigo. Delta, para ingressar na Delta pois e ingressar na pista. Fundo 22, vamos ter a posição na taxa do que agora na utilização da torre. Olha, aeronave chamando controle. Possível sim. Após, após bom, você vai voar rotatória e faça o visual para modificação de regras. Ok, mantenha no 45 inicialmente, estamos coordenando com o centro aqui, tá difícil. Romeu Bravo Oscar, regra de voo modificada agora no 41, desse condições visuais, 1500 pés, pro da rotatória. Pro da rotatória, 1500 pés, Romeu Bravo Oscar. 3961, uma boa tarde. Sim. Bom, 3961, de pronto, boa tarde. 396, taxi via Alfa, após próxima à esquerda, passei quilo, taxi via Pátio 3, e vai reportar para ingressar no pátio principal. Alfa quilo, pátio 3, reportaria para ingresso no principal, 193, 9 megalom. 52, Papá Romeu, Papá Romeu, Charlie. Afirmativo, após da Elcio, vai voar Bridge, o Papá Romeu, Charlie. Da El Bridge. Guará 03, prossiga. Então nós vamos prosseguir para o parque de autoridade. O senhor Olímpio Zerônio pode prosseguir táxi na hotel, no hotel para o cruzamento. Com esse livro não atraso, vou reportar pelo controle Salvador. Parque 3, condenação do equipe do solo, após a passagem retaguarda do Boeing da Gol. Salivo inicial após o Gol, chame táxi 35627. Após a passagem da aeronave da Gol na retaguarda, livre táxi, livre puxa, entrenamento é por da táxi, 627. Travel Paris, ingressante Ferraz, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame agora a Torre Salvador, no 895. 895, Vitor Mike Quebec. Três, prossiga. 127, decimal 75. Pátio 3, pátio ingresso no pátio 1, voo no 396. Cuidado ingresso, pátio principal, voo no 396, portão 10, portão 10. Portão 10, portão no 396. Da 3217, torre ano 895. 895, obrigado. Salvador, Papá Romeu, Papá Romeu, Charlie. Prossiga. Poderia confirmar a primeira posição antes de bridge? Seria a posição da El, que fica na proa 170-102 milhas. 170-102 milhas, poderia soletrar o caminho? É 32 milhas na 170, é da El, Delta, Alfa, Eco, Lima. Delta Alfa Eco Lima. Chama agora o centro Recife e solicite uma prova mais à frente para eles. Frequência 1251, alterna 1-3325, Papá Romeu Charlie. Bom fim de semana. 1251-3325, alternando centro Recife. Muito obrigado. Obrigado, Cidade Aranha. Doutor, 5729, prossiga. Pode manter 250 até pelo? Pode sim, comandante. É o número 1. Obrigado. Romeu Bravo, com velocidade de cada. Confirme. Com velocidade de cada. 2-1-0. Ok, Romeu Bravo, reduza para 1-5-0-9. 1-5-0-9. Romeu Bravo, Oscar, torre, ano 895, boa tarde. 895, Oscar. Força Aérea no 444? No 444, prossiga. Conforme Pucca, transição Caju, agora cruzando 050. Assina código 5047, posição normal, subam 50, saída Pucca. Estacionado 5047, confirme como recebe na saída Pucca. Agora sim, estou recebendo no 444, afastado 9 milhas de Salvador, que está sob vigilância radar. Afirmativo, confere, grato. 7 com 66 a bordo, 2:20 de autonomia, atendendo material para o táxi. Pátio 3, pátio principal, segunda direita, Índia e Alfa, 118.95 a torre, altímetro 1019, bom voo, 3.627. Pátio 3, pátio de frente, 1, pátio de espera 18.95, 5.627. 7, boa tarde, via Alfa, pode próxima esquerda, quilo, pátio 3, reposto para ingressar no pátio principal, 3217. Confirme, senhor, para o 3217. Próxima esquerda, quilo, pátio 3, ingressando no pátio principal, é prosseguir para o portão 08, são 3217. Gente, quilo, pátio 3, prosseguindo para o pátio principal, portão 08, está 3217. 01 no visual para o Airbus da TAM, sua esquerda. Afirma. Seguiu o Airbus da TAM, Olímpio 01, número 2, cruzando a Alfa, quilo, pátio 3. E vai reportar para prosseguir o táxi, ingressando no pátio principal, Olímpio 01. Afirmativo, vai seguir a aeronave da TAM, Alfa, quilo, pátio 3, para o ingresso, Alfa, demolado. Boa tração. Reputacional, a gente pode vir aqui a esquerda em Dona, tem um CD bem aqui em pelo. Exato, desvio pro de Dona Boy. Obrigado. Tudo no 7, 160 com 13, o meu Bravo Oscar. Gol 9075, pode curvar na esquerda pela 020 para evitar uma formação em TAP? Livre desvios após o Oduno 075. Então, livre após Duna 021075, obrigado. 075, deixa para 3000, PS 2019. 3000, 2019, gol 075. Já precisa da proa 145 aproximadamente. Autorizado, 1729, quadração. Obrigado. Seu salvo foi aos 49. Protegeu o Mike Ecudão? Ô, salvo. É o T3217, o senhor informou a posição 08, só que o 08 está ocupado. Gente, foi isso, vou manter a posição, T3217. Gente, mantendo a posição, T3217. Estava tentando coordenar aqui outro portão, a gente está ocupado, só já ia informar o senhor. Ok. Eu não recebi o cotejamento realmente. Tem livre da colagem no 7, 160 com a 12. Na Quebec, após a colagem do helicóptero, tem livre táxi.